quero também aqui expressar reconhecimento e louvor pelo trabalho de intensa dedicação, qualificada dedicação da doutora Carla Camacho, que nos últimos 19 anos serviu a CPCJ de Oliveira do Hospital, com muita dedicação, com muito afeto, com uma grande capacidade de domínio dos temas e, acima de tudo, com grande qualificação do ponto de vista técnico. Queria propor esse voto de reconhecimento e louvor por um desempenho de 19 anos e pelo facto de continuar disponível para cooperar ativamente nesta fase.